Feriado 25, a nova Toca do Lobo. É mais uma missão, neste caso, aqui umas noites de terça à quarta-feira. Pontinha da Antena Radar, 97.8 MHz, rádio difusão. Para ouvir online, www.radarlisboa.fm. Três títulos para The Century of Self. O último, And You Will Know Us by the Trail of Death. Thank you. was by the Trail of Death, do último álbum The Century of Self, as iniciais de Viriato 25 até à 1 da manhã. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão é mais daqui a pouco, 23h30. De volta às soltas, regresso aos originais para os Avid Rush. Nesta fase inicial de outubro de 2009, Midnight Soul Serenade, referimos-nos ao regresso para os Heavy Trash. All right, fool.

esta operativa daqui para o álbum Speech Therapy, Speech the Bell, a surpreendente vencedora do Mercury Prize na Grã-Bretanha este 2009. Foi apenas o aperitivo. Esperamos rodar em breve mais temas do álbum. Tirolinhas para breve. We Made It, Busta Rhymes with Linkin Park. Survived the worst, but my life is glorious. Better know that I leap that be hurdle and I'm so victorious. Take a look, I'm a symbol of greatness. Now you can call me Morpheus. As for securing the win, but to believe I'm so notorious. You know that I've been by my bread, even though we rapping now. We used to live on the strip, even though you see me higher level trapping now. I superseded every one of my little struggles in. Failure has never ever been an option. You see my paper long like rush hour traffic, and I'm about to take a hood shop and get it. Together we made it. We're steadily just getting rejected, and it seemed like nothing we could do would ever get us respected. At best we were stressed, at the worst they probably said were pathetic. Had all the pieces to that puzzle, just no way to connect it. I was fighting through every rhyme, tightening up every line, never resting the question if I was out of my mind. It finally came time to do it or let it die, so we put the chips on the table and told them to let it ride. Sing it, yeah. Together we made it. Did it. We made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited, and they told us we were never gonna get it. But we took it on the road, on the road, on the road. In the presence to this big and this tremendous. On the road, ride with me. On the road, we come and get it. On the road, yeah. Look, in case you misunderstand exactly what I'm building, things that I can leave for my children. Children. Now I'ma wake up, I smile to see how far I've come. Yeah. Fighting for sales on a strip, to a gate to hustle from. Yeah. From nights in jail on a bench, using my muscle, son. Yeah. To counting money like Dre and Jimmy and Russell Woods. Yeah. But now I live when I dream. You see, we finally did it. Oh. Let's make a toast to the hustle, regardless how you get it. Sing it. Together we made it. See, we did it. We made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited, and they told us we were never gonna get it. But we took it on the road, on the road. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Caro Alberto, nunca te escrevi uma carta, nem uma vez. Conheci-te fora dos livros pela primeira vez, em pessoa e em persona, na Feira do Livro de Lisboa há 20 anos, em 1987. Ofereci-te o meu primeiro livro e dias depois, ainda na mesma Feira do Livro, voltámos a encontrar-nos e começámos a ser amigos. Passámos a encontrar-nos aqui e ali e a marcar encontros, jantares, copos, sempre por telefones fixos.

8h25, são as últimas noites, até ao final desta semana, neste horário aqui em plena Radar, 23, uma da manhã, a partir de, deixem ver, as autárquicas são 11, portanto, a partir de 12, segunda-feira, 12 de outubro, a Viriato 25 passa a entrar uma horinha mais cedo, a partir das 22 e ainda até à uma da manhã convosco aqui na sintonia ou no sítio certo online. Há pouco, Breaks, Two Shocks, Mexican Institute of Sound, a Locatel. Si pones la mesa que no sea para dos, porque somos como 14 con un hombre feroz. Si te queda el saco, póntelo pa' bailar, porque te va a dar un resfriado y me vas a contagiar. Agarra el clarinete y yo toco el trombón, y hacemos una banda que no suene a Pink Floyd. Inclusive para um álbum chamado, deixa ver, Soy Sauce Mother, que também está a colher de blues desta noite. Mais um título, Elvis Costello, do último Secret, Profane and Sugarcane. Oh, yeah. Nine feet tall, and now he finds out four is falling since he set his mind on her completely. Oh, well, I guess that you mustn't have seen him lately. Walking around with a pain that never ceases. He starts to speak and then it falls to pieces. Down among the wise in spirits, where a man gets what he merits. Lives with the echoing words of him. Final quarrel, the vacant chamber in the empty barrel. But as he picks himself up from a sawdust floor, clicks his fingers through that swinging door, suddenly he's calling out. Before, down among the wild spirits, bubbles escaping from him from the rim of a glass of grape. She sails through his memory just like a ship of shapeless. As he started to sink, he was drinking to drown his sorrows that fill his nights in the empty his tomorrows. But as he picks himself up from a sawdust floor, clicks his fingers to that swinging door, suddenly he's calling out. Spirits, um operativo para o álbum novo de Elvis Costello, Soltas de Viriato 25, é a altura de Colher de Blues. O palco Radar esta semana ocupa-se em pequenas tranches e depois num compacto no sábado de três noites, para esquecer, pelo menos para ele, em 1986, Serge Gainsbourg no Casino de Paris. Não menos importante, ao vivo no consultório do Dr. Ramos, hoje não, amanhã, quarta-feira, 7 de outubro, às 18 horas, Holly Throsby. Organização praticamente topográfica das rubricas alterar-se-á naturalmente a partir da semana que vem, quando dispusermos de mais uma hora a partir das 22 e até à 1 da manhã. Pelo menos uma outra colher, que não é colher, vai ser uma pitada, vai dizer respeito a country music. Vamos sim, agora para a colher de blues desta noite, começando com Billy Boy Arnold e continuando com B.B. King. About the break of day, that's when my baby went away. dream won't do no good. Come back, baby, I wish you would. I love you, baby, I can't help myself. I wouldn't mistreat you for nobody else. A hugging and kissing late at night really make your baby feel all right. Tell me now, baby, what you're trying to do. You're trying to love me and some other man too. Crying and pleading won't do no good. Come back, baby, I wish you would. Thank you. blues para a Agulhar de Blues esta noite em Viriato 25, Billy Boy Arnold, I Wish You Would, e B.B. King. Originalmente os temas dele são assinados Riley B. King, 3 O'Clock Blues. Radar. Mesmo, íamos a dizer, mesmo em cima, shit, mesmo em cima do ar. Rápida inscrição nos New Cuts. Quando há assunto, o melhor é não perder tempo. The Phenomenal Hand Club Band. Viriato 25 de noite, dentro no radar, rápida inscrição nos New Cuts, The Phenomenal Hand Club Band, I've Been Born Again. Radar. Meia-noite. Comércio Livre. Livre. Comércio. Produtos frescos todos os dias. Quando me fresh do jogo. A Radar invade os armazéns das 5 mercearias musicais de referência em Lisboa. Flores, Louis Louis, Exploração, Matéria-Prima, Carbono. Comércio Livre. Vive la liberté, vive les compacts disques. Porque há coisas que não têm preço. Não se faz fiada a ninguém nem se fazem descontos, por mais familiar que seja o rosto do cliente, apesar do nome deste programa ser Comércio Livre. De Glasgow, na Escócia, para o palco do Santiago Alquimista em Lisboa, Biffy Clyro, ao vivo, dia 12 de dezembro. O trio escocês está de regresso com o novo álbum Only Revolutions. Biffy Clyro, 12 de dezembro, Santiago Alquimista. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. De Viriato, 25 passado, que é o seu horário de meia-noite. Estão na Radar, estamos na Radar, aliás. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, 23, uma da manhã pela última semana. Inauguramos na próxima segunda-feira um novo horário, praticamente 2 anos depois de termos ingressado na alternativa. 97.8 MHz de radiodifusão, que dá para ouvir online em Radar, aliás, em radarlisboa.fm. Dizíamos 2 anos depois, praticamente, aconteceu a 13 de dezembro de 2007. Para a semana estaremos convosco a partir das 22 e até à 1 da manhã. E ainda a congeminar o que devemos fazer para vos desassossegar. Boa noite, bem-vindos. It's the age of revolution. Take your place in the sun, for Bangalore to Kingston. às 25 na hora, com o Bendar, de hoje, à noite, de terça para quarta-feira, um projeto, um side project de Neil Hunt, da Divine Comedy, de Duckworth Lewis Method, apenas o aperitivo para o álbum de título homónimo e o single The Age of Revolution. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores é a rubrica que ocupa boa parte da noite de Viriato 25, não, da Radar, após o final de Viriato 25, após a 1 da manhã e até às 3, discos voadores com Nuno Galopim. Radar. Palco Radar esta semana com Serge Gainsbourg, 3 noites loucas e utilizadas no Casino Paris, 1986, álbum de família. Ele editou apenas 3 discos, todos eles obras-primas e que revelavam um talento invulgar, capaz de compor canções de rara beleza. Nick Drake desapareceu em 74, antes de ver o seu trabalho reconhecido. 35 anos depois, a Radar recorda o 2º álbum do músico, Brighter Lighter, de 1970, é para ouvir na íntegra esta semana no Álbum de Família. Álbum de família, como dizia um dos nossos ouvintes no blog Radar, para uma pequena família, sem dúvida. Nick Drake, Brighter Later, Tiago Castro, hoje, quarta-feira, inteirinho, às 14. Never do what is proper. My fair share of labor. I'm a poor boy and I'm a rover. Count your coins and throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaky my knees. Nobody cares how steep my stairs, and nobody smiles if you cross the stairs. Strange than Sunday, changing to Monday. Nobody knows how cold it flows. Nobody feels worn down ears. Nobody's eyes make the skies. Nobody spreads aching hands. As alianças para Bright Later hoje às 14 horas inteirinho com Tiago Castro no habitual álbum de família dedicatória ao segundo dos três de Nick Drake, foi o tema Poor Boy. Toca aproveitar os jingles enquanto têm validade. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Ainda neste formato 23, 1 da manhã, pontinha da antena radar, daqui a uns 5 minutos aproximadamente, à Boomerang. Toca abrir a folhinha dos New Cuts para estes hindus Medusa. É disparado. Medusa é a seguir. Por agora, Richmond Fontaine. Said her and her husband had busted up. She said she wasn't used to drinking, but I could tell she was. One night we drove to the Oak Park Apartments. She lived on the third floor. Oh, it must have been around 4 a.m. when all our clothes

espécie de instituto não franco-português, neste caso indo-britânico, onde se pescaram ou tentaram pescar novos talentos da música eletrónica indiana para serem lançados na Europa. O primeiro resultado foi este I Become I, pelo menos aperitivo para os Medusa. Estes já estão há bem mais tempo na própria Grã-Bretanha. Já nos proporcionaram até momentos de alegria, riso e boa música. Corner Shop. Corner Shop e um tema curioso aperitivo para o álbum Judy Sucks a Lemon for Breakfast, The Roll-Off Characteristics of History in the Making. São soltas quase a chegarmos à nossa rubrica fixa da meia-noite e meia, o Boomerang. Já gostamos, ou temos estado ao longo da emissão de hoje em veia para os New Cuts. Aqui ficam The Scaremongers. New Cuts, Scaremongers, Tea Leaves. Tea leaves could be right. I think it's gonna be fantastic. Fishing silver from the drains, riding shotgun on the trains. Cash flow situation's tight, but we can shove it all on plastic. Scooping honey from the trees, pulling money from the breeze. Of me and what I want of you are just the same. Doesn't matter that in 7 weeks I've never asked your name. Down beneath the blankets where the treasure's buried we'll be millionaires. Don't touch the light switch or the bubble burst and leaves us in mid air. There was someone else, it's true, but it never ever felt right. It was always on the rocks since she changed the locks. Yeah, that's her on this tattoo, but it isn't even spelled right. Never dabble with the quink after drowning in the dream. Of me and what I want of you are just the same. It doesn't matter that it's 7 weeks I've never asked your name. Down beneath the blankets where the treasure's buried we'll be millionaires. Don't touch the light switch or the bubble burst and leaves us in the air. My mais uma inscrição nos Newcastle esta noite. Foi uma noite produtiva nesse sentido e nesse campo. Scaremongers, álbum Born in the Barn, o tema que é aperitivo apenas neste momento, Tea Leaves. Radar Almada, Lisboa, Oeiras 97.8. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. It's just a matter of time. it's just a matter of time. It's just a matter of time. It's just a matter of time before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. Thank you very much. Thank you all. See you all soon. Boomerang. Alguns dos títulos vão estar em recuperação também no SOS Radar, manhã, tarde e noite, na antena Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão. Resolvemos porque recuperamos o disco, devolvê-lo também a um pequeno Boomerang. São títulos de um concerto histórico em Itália de Sean Smith, recuperando não só o repertório da sua carreira a solo, mas também, como foi o caso da Buttercup, de repertório da sua vida com os Bread. Buttercup, já a seguir, Suffering, Sean Smith. Listen to the angels sing. Listen to the joy they bring. It huddled underneath the cloud. I will just shout out loud. Why do we suffer so? Where do we want to go? An angel says in disguise, until you learn the meaning of trust. Until you learn the meaning of the light. Until you learn to run from the night and day. You're never gonna be alright. So come on and take my hand. And kick until you think that you understand. Sha-la-la-la-la. La-la-la. La-la. Sha-la-la. Until you learn the meaning of trust. Until you learn the meaning of the life. learn the meaning of trust. You never know enough of us. Until you learn to look in the light, you're never gonna be alright. Ontem em Boomerango foram apenas uma sessão os norte-americanos Blues Control, que nos visitaram há mês e meio, sensivelmente menos, talvez um mês. Recuperação para uma atuação italiana em 2000. Uma amiga fez-nos chegar a cópia deste documento ao vivo de Sean Smith. Recuperamos hoje Buttercup, Suffering. Um saltinho também para My Very Best. E talvez um outro tema para depois de amanhã completarmos o Boomerang com o Sean Smith e avançarmos ainda para outro artista ou outro grupo de músicos nesta semana de Viriato 25. Em despedida do horário 23, uma da manhã. after the rain, and I always wonder why. Boomerang, Sean Smith ao vivo, Itália 2000. É a recuperação hoje e amanhã à noite, por aqui em Viriato 25. A não perder ainda uma edição mais de Na Ponta da Língua, que encerra a nossa emissão de hoje. your family when you're in need of a friend. A friend for all time, shining so bright. So hold tight to visions of love, to visions of Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Com a Zone TV Cabo, pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zone Box, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zone Box, ligue 16990. E pronto, do Boomerang, com boa parte de um concerto italiano de Sean Smith, voltaremos ainda amanhã, já à beirinha da uma hora, faltam 5 minutos, sim, grosso modo 5 minutos na ponta da língua, esta semana ainda com a dedicatória à New York Ska Jazz Ensemble. Uma reunião de temas de 95 a 2004 que recuperamos pela segunda semana consecutiva. Viriato 25, nesta noite, terça para quarta, pontinha da antena radar até à 1 da manhã, 97.8 MHz de New York Ska Jazz Ensemble, em espaço na ponta da língua. Oh yeah! Blow and Blow in Moby Dick. Resta-nos deixar os votos de uma boa noite, o habitual take care. Voltamos amanhã. É a última semana de Viriato 25, neste horário 23:01. Para a semana, a partir de 12 de outubro, 22:01 da manhã. Esperamos que as 3 horas venham a ser do vosso agrado, tal como do nosso.